o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora até as 16h, como a gente faz todos os sábados, 2 horas com os clássicos do rock, lançamentos, flashbacks, músicas antigas, enfim, 2 horas de rock and roll pra gente curtir tudo que a gente tem direito, tá? É, pra ir a fora durante a semana todas as mercadorias que a gente ouviu. E põe mercadoria nisso, hein, cara? Na boa. Tá bom? E como eu prometi semana passada, hoje vocês vão curtir 8 faixas do novo álbum do Kiss, cara. Tá demais. Aliás, já tem até na Sky, já tem propaganda. Não sei se tá saindo em TV aberta do show deles no Brasil. É do Kiss, cara. Não é brincadeira, não. A única coisa que não é brincadeira é o ingresso. 350 pau, meu. Eu sei que vale a pena, mas no final do mês eu vou chorar a beça se eu fizer isso. Mas deixa quieto. Bom, vocês vão ouvir o novo álbum do Kiss, 8 faixas do novo álbum. Ou vão ouvir também um pouco do álbum solo do Steve Harris, o baixista e líder do Iron Maiden. Não sei o que deu na cabeça dele, ele resolveu fazer um álbum solo. Não tem nem nome a banda, é Steve Harris. Tem o nome do álbum, que é Bridge Lion. Você vai ouvir aqui umas 5 faixas, você vai tirar suas conclusões, cara, tá? Tem nada a ver com Iron Maiden, não adianta ficar assim, ah, vai ser tudo igual. Não é igual, não, você vai ver que não tem nada a ver o estilo, tá bom? Olha, tem Santana, o último álbum do Santana de 2011, com só de covers, tá demais, cara. Leonard Skinner, ZZ Top, Rush, Accept, Lita For, Pain, Testament, Metallica, Motorheads, The Cults, AC/DC, Nazaré, tá bom pra você? Ou é uma overdose de rock and roll? Overdose, meu amigo, quero morrer com essa overdose. Vamos nessa então, primeiro bloco aqui a gente vai curtir o Kiss, cara. O álbum Monster, tá aí, a Monster Tour, como eles chamam agora. É a turnê lá do Kiss, o lançamento desse álbum que vai estar no Brasil, como eu acabei de dizer. Tá bom? A gente vai curtir então, olha, começando com Back to the Stone Age, Kiss. Classic Rocks. And there was light. The dawn of creation. there's something sweet. Eat your heart out, baby. A hot mess is just what I need. Yeah. state of independence. Yeah. aí, meu amigo, o que você achou do último álbum do Kiss? E eles continuam, né, cara? Continuam fazendo o que sabem fazer de melhor, que é rock and roll. Incrível, cara, na boa mesmo. Tá aí, ó, Kiss, The Devil Is Me, tá? Olha só, é, The Devil Is Me, o demônio sou eu, cara, o diabo sou eu, The Devil Is Me, tá? Olha só, Shout Mercy, Out of This World, Last Chance, Hell Hallelujah, Freak, Eat Your Heart Out e Back to the Stone Age. Aí eu quis, cara. Falei pra vocês que eu ia tocar. Agora vocês ouviram. Depois vocês vão continuar ouvindo quando fizer a programação normal, só de sucessos, tá misturando tudo. É lógico que vai ter Kiss no meio. Tá ok? Bom, a gente vai pro break na sequência o álbum solo de Steve Harris, baixista e líder do Iron Maiden. A gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso mesmo. Como eu disse na abertura do programa, não sei o que deu na cabeça do Steve Harris. Steve Harris é aquele do... É, o baixista do Iron Maiden é aquele que só... canta com a calça listrada de branco e preto. Eu quase fiz uma vaquinha pra mandar uma calça pra ele lá, que é brincadeira, cara. Todo show do Iron, o cara tá com a mesma calça. Deve ser, bom, espero que ele lave, né? Não sei, aquela coisa de jogador de futebol pra dar sorte, né? Fica o campeonato inteiro sem lavar a cueca, aí o bicho pega, meu amigo. Nossa! Mas não deve ser não, gente, não é possível. Iron Maiden não precisa disso pra dar certo, de jeito nenhum. Aliás, Iron Maiden que vai estar no Rock in Rio, cara, tá sabendo, Marquinhos? Vai ser Iron Maiden e Metallica de novo. Iron Maiden e Metallica vão ser duas noites de metal, tá? Os primeiros 80 mil ingressos, que é aquele cardzinho, já foram vendidos. Foram vendidos em 80 mil ingressos, foram vendidos em não sei quantos minutos, 40 e poucos minutos. Brincadeira, né, cara? Vendeu assim, não, direto. Rock in Rio, agora só que rock mesmo aí, deixa quieto, né, cara? Mas eu sou contra isso, cara. Fico pé da vida. Se o nome é Rock in Rio, tem que ser rock, cara. Festival de rock, tá? E acabou, fechou. Como foi no último Rock in Rio, Martim da Vila? Me poupa, né, cara? Ah, faz isso comigo, não. Pô, aí não dá, cara. Não dá. Rihanna, pô, tudo... deixa quieto. Katy Perry, ai. Como teve naquele outro, Britney Spears no Rock in Rio. Você tá de sacanagem. Eu me lembro que foi no ano que veio o Iron Maiden também, cruzou a galera metaleira com o pessoal, os fãs da Britney Spears. Ih, malandro, voou purpurina e grampo pra tudo quanto é lado, né, cara? Bom, vamos começar então, você vai ouvir faixas do álbum Bridge Lion, do Steve Harris, This Is My God. Vamos lá. Classic Rocks. This is my

How many more times must we break? We've A world where the angels used to fly, a world where the rain falls. Pois é, você ouviu aí, ó, 5 faixas do álbum British Lion, do Steve Harris. O problema é o seguinte, quando o cara é famoso e faz um álbum solo, os fãs ficam esperando uma coisa, uau, sabe como é que é? Pô, o cara é o Steve Harris, é o líder do Iron Maiden, baixista, pô, vem coisa boa. É bom, o trabalho dele é bom, mas não é aquilo que a gente espera, né? Mas é o seguinte, né, pô? É brincadeira, não tem jeito, cara. O único que conseguiu fazer uma coisa mais ou menos desse tipo foi o Ozzy Osbourne, cara. Quando saiu do sábado, todo mundo falou, ele vai fazer... Só vai fazer mercadoria, não fez não, cara. Tanto que ele fez mais sucesso que o Sabbath depois que ele saiu do Black Sabbath. No livro dele ele fala, uma vez ele foi convidado para um festival, o Sabbath estava junto, ele tocou primeiro, depois só ele ganhou camisa, ganhou tudo aqui, o pessoal do Black Sabbath não ganhou nada. Quer dizer, se ele fosse um cara desse que guardasse rancor, quisesse sacanear, porque ele foi mandado embora do Black Sabbath, ele não saiu porque ele foi mandado embora. O pessoal do Black Sabbath deu um pé na bunda do Ozzy, cara. E ele conseguiu se levantar, meu amigo. Ele, graças a Sharon, tá? Sharon Osbourne. Mas se não fosse o talento dele, ela não ia conseguir nada. Se ela fosse o manager do Luan Santana, ela não ia fazer esse sucesso de jeito nenhum, cara. É, por isso que eu tô dizendo, era o Ozzy, meu amigo, tá? Portanto, quando a gente olha assim, ó, pô, fulano vai lançar o álbum solo, você fica esperando uma coisa bem... bem uau mesmo, mas não tá ruim não. Você ouviu aí, Word Without Heaven, The Closer Ones, Karma Killer, Last Words e This Is My God. A gente vai pro break, e olha, na sequência a gente vai começar com Carlos Santana e Joe Cocker juntos, cara, do álbum de covers de Santana, daqui a pouquinho. Classic Rocks. É isso aí, ó, como eu prometi a vocês, esse álbum do Santana, cara, não é rock and roll, cara, mas é Santana e o cara é um dos melhores guitarristas que eu já vi tocar de todos os tempos, cara. É, Carlos Santana, o mexicano Carlos Santana. Nos anos 70, então, aliás, eu já fiz aqui um set do Santana no Classic Rocks. Quem curtiu deve ter adorado, cara, porque eu achei ótimo. Bom, ele e Joe Cocker. Bom, o cara já toca muito, aí põe aquela voz rouca, maravilhosa, de Joe Cocker, aí é até covardia, até sacanagem, não é mesmo? Bom, esse bloco, ó, você vai curtir, ó, Santana e Joe Cocker, tem Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, Rush, Accept, Lita Ford está com quase 60 anos, ela que foi líder da banda The Runaways, com Joan Jett, é, malandro, faz história. Vamos nessa, Santana e Joe Cocker, Little Wing, o super sucesso de Jimi Hendrix, cara. Vamos ver o que, que os dois fizeram, vamos lá. Classic Rocks. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams, fairy tales, that's all she ever thinks about, riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's alright, she said. It's alright. Take anything you want from me. Circus mind that's running round.

didn't you? Brincadeira, né, cara? Tô falando pro Marquinhos, aqui ninguém ouve Paula Fernandes. Lá tem Lita Ford, cara. Você acabou de ouvir aí, ó. A mulher deve ter o quê? Uns 60 anos ou mais. Por aí. É por aí. Pelo menos deve ter a minha idade, cara. Pra você que não sabe, 5.7. No mínimo ela tem isso aí. Ela foi líder da banda Runaways junto com o Joan Jett, né, nos anos 70. Brincadeira, cara. Tá aí, ó. Lançou um novo álbum depois de muito tempo. Lita Ford, Branded. Você ouviu Accept, não, tudo últimos álbuns. Accept, Hellfire, Rush, The Anarchist, ZZ Top, Consumption, Learned, Scurnered, Nothing Comes Easy, oh, Nothing Comes Easy. É, Comes Easy. É, nada vem fácil, cara. É, assim como falar também, Nothing Comes Easy. Bom, Santana e Joe Cocker, Little Wing, o super sucesso do Jimi Hendrix, que o... Como é que é, meu? Que o Sting teve o prazer de assassinar, regravando. Não sei, se você não conhece, não tenta ouvir, não, esquece. Ouve aí com Santana e Joe Cocker, eu tenho certeza que é 10 mil vezes melhor. Bom, a gente vai pro break e na sequência tem mais, tem muita porrada ainda pela frente. Daqui a pouquinho a gente volta. Classic Rocks. Pois é, né? Como eu falo lá na Rádio Resende, ainda bem que o microfone não tava aberto. Às vezes a gente engata uma conversa aqui, aí esquece. Já aconteceu comigo várias vezes, tá falando, daqui a pouco eu só olho assim pro a tecla do microfone, lá em cima, arregaçado, e eu só penso, dancei. Nossa, um dia eu conto histórias disso pra vocês. Deixa quieto. Bom, falando mal de banda de rock no ar, nego ouvindo. Ué, já falei pra vocês, a gente faz o programa pra vocês. Se eu for tocar só o que eu gosto, bom, vai tocar só o que eu gosto. Tem muita coisa que eu não gosto que eu toco. Mas é o seguinte, cara, vocês é que tem que escolher o que é bom e o que não é. Não eu que tenho que escolher o que é bom pra vocês. Certo? Agora eu nem sei por que eu tô falando tudo isso. Bom, mais misturado que esse programa é impossível, cara. Olha, vamos pra última sequência aqui pra você. Olha, tem Pain, tem Testament, Metallica, Motorhead. Por isso que eu falei que tem porrada pela frente. O mais light aqui é o The Cults, cara. É o The Cults, o último álbum do The Cults. Tem AC/DC. Aliás, já vi o cara do programa Death Metal Show falando AC/DC. Não, tudo bem, AC/DC. Todo mundo fala AC/DC agora, AC/DC. Tudo bem, você escolhe o jeito que fica melhor pra você falar aí, tá bom? Você tem o livre-arbítrio, a gente, aliás, Deus nos deu esse dom, né? O livre-arbítrio. Você ouve se você gosta ou não gosta, tá? E por que eu tô falando isso, eu não sei. Vamos começar o último bloco? Vamos nessa, Marquinhos, o bicho pega assim. É, sábado é o seguinte, a gente vai de Pain, Dirty Woman, vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. I saw my grave. Shrine of cara, Nazaré. Conheci essas feras nos anos 70, cara. Nossa, tinha todos os álbuns. Eu disse que tinha. Tinha. CD, vinil. Você sabe como é que é? Quando não se tem cuidado, vai pro saco. Mas o meu caso não foi esse, não. Tem falsos amigos mesmo que passaram a mão, dedo leve, roubaram, pra falar a verdade mesmo. Roubaram meus álbuns. Mas deixa quieto, não tem problema não. Já consegui aqui, ó. O Marquinho conseguiu pra mim aqui baixar quase todos os meus grupos que eu sou fã. Aí você ouve aí um monte deles aí, Kiss, tem Nazaré, tem CDC, o AC/DC, você sabe, você sabe. É, tem tudo isso aí. Bom, gente, ó, fechando com o Nazaré do último álbum, cara. É. Big News. Big Dogs. Eu misturei os dois, cara. É The News e Big Dogs. Eu misturei os dois últimos álbuns. São Big News. Nossa senhora. É Big Dogs, com Z no final, né? É o Nazaré, Watch Your Back, AC/DC, Big Jack, do último álbum de 2008 ainda. Eles prometeram um álbum agora, vai vir outra e vão sair em outra turnê. E se Deus quiser, vão passar no Brasil, tá? Big Jack, do álbum Black Eyes. The Cults, álbum novo que tá aí pra você comprar, se você que é fã. Lucifer, Motorhead, também do último álbum, The World Is Yours, I Know How To Die. Metallica, do álbum que eles lançaram com... lançaram um EP com quatro faixas que não saíram do Death Magnetic. Esse aí, colocaram o nome do EP de Beyond Magnetic. Se você encontrar, são faixas que não entraram no álbum Death Magnetic. E olha que as quatro eu acho que mereciam entrar naquele álbum, hein? Você ouviu o Hate Strain com Metallica, Testamentos do novo álbum Dark Roots of Earth e Pan, do grupo Pan, com Dirty Woman. Legal? Gente, ó, por hoje é só mais um sabadão de rock and roll. É muito bom ficar curtindo rock and roll no sábado, tá? E você já sabe, logo mais é dia de sair, tomar aquela cervejinha, bater um papo, sair com a sua namorada, sair com a sua mulher, não importa. É dia de você se divertir. Portanto, se você beber, não dirija. Semana que vem tem mais. Classic Rock.